Ficheiro 124, capítulo 86. Há um buraco no fundo do mar. Fraser's Ridge, outubro de 1771. Roger acordou instantaneamente, daquela forma que não permitia nenhuma transição pela sonolência, o corpo inerte, mas a mente alerta, os ouvidos sintonizados ao eco do que o tinha acordado. Não tinha nenhuma lembrança consciente do choro de Jamie, mas ele ecoou-lhe no ouvido interno, com aquela combinação de esperança e resignação que no casal é o destino daquele que tem o acordar mais fácil. O sono arrastava-o, puxando-o de volta para baixo das ondas do repouso, como uma pedra de 10 toneladas amarrada ao seu pé. Um pequeno som, farfalhante, manteve a sua cabeça momentaneamente à superfície. Volta a dormir, pensou ele com todas as forças, na direção do berço. Shh, não faças barulho. Volta a dormir. Essa hipnose telepática raramente funcionava, mas adiava por alguns segundos preciosos a necessidade de se mover. E de vez em quando um milagre acontecia, e o seu filho realmente voltava a dormir, relaxando no desconforto quente da fralda molhada e em sonhos lambuzados de doce. Roger prendeu a respiração, agarrando-se à borda evanescente do sono, apoderando-se desses preciosos segundos de imobilidade. Então ouviu outro pequeno som e imediatamente levantou-se. Brie? Brie, o que foi? O R do nome dela tremeu-lhe na garganta, quase inaudível. Mas ele não se deu ao trabalho de se preocupar com isso. Toda a sua atenção estava voltada para ela. Ela estava em pé, junto ao berço, uma coluna espectral na escuridão. Ele tocou-lhe, segurou-a pelos ombros. Os braços de Brie estavam apertados à volta do menino e ela tremia de frio e medo. Ele puxou-a para si por instinto. O frio que ela sentia contagiou-o de imediato. Sentiu o gelo no seu coração e forçou-se a abraçá-la ainda com mais força e a não olhar para o berço vazio. O que foi? Sussurrou ele. Jamie? O que aconteceu? Um tremor percorreu o corpo de Brianna e ele sentiu a pele dela arrepiar-se por baixo do tecido fino da camisa. Apesar do calor do aposento, ele também sentiu os pelos dos seus braços a eriçarem-se. Nada, disse ela. Ele está bem. A voz dela estava rouca, mas tinha razão. Jem, acordando, ao ver-se desconfortavelmente espremido entre os seus pais, soltou um gritinho repentino de indignada surpresa e começou a agitar as pernas e os braços como um batedor de ovos. Aquela vigorosa agitação inundou Roger com uma cálida sensação de alívio, desfazendo as fantasias frias que se tinham apoderado da sua mente. Com alguma dificuldade, tirou Jamie dos braços da mãe e encostou-o ao seu próprio ombro. Bateu ao de leve nas costas pequeninas e sólidas para o tranquilizar. Tranquilizar-se a si próprio, tanto como a Jamie, fazendo uns sons suaves e sibilantes entre os dentes. Jamie, considerando esse habitual procedimento calmante, bocejou amplamente, relaxou e começou a zumbir sonolentamente ao ouvido de Roger, como a subida e a descida de uma sirene distante. Papá, papá, papá. Brianna ainda estava junto ao berço, os braços vazios agora em redor de si mesma. Roger estendeu a mão livre e acariciou-lhe o cabelo, os ombros largos, e puxou-a para junto de si. Xiu, disse ele para ambos. Xiu, xiu, está tudo bem agora. Xiu. Ela abraçou-o e ele sentiu as lágrimas no seu rosto através do linho da sua camisa. O seu outro ombro já estava úmido do calor sonolento de Jamie. Vamos para a cama, disse ele suavemente. Vamos para debaixo dos cobertores, está frio aqui fora. Não estava. O ar na cabana estava agradavelmente quente. Mesmo assim, ela foi. Brianna estendeu os braços para a criança, levando-a ao seu seio antes mesmo de se deitar. Jamie, que não era de recusar alimento a nenhuma hora, aceitou com entusiasmo a oferta, enroscando-se de contentamento contra o estômago da sua mãe quando ela se deitou de lado. Roger deitou-se na cama ao seu lado e imitou a postura do filho, levantando os joelhos e encaixando-os atrás dos joelhos de Brianna, curvando o corpo numa vírgula protetora em volta dela. Assim, pontuada de forma segura, Brianna começou aos poucos a relaxar, apesar de Roger ainda sentir a tensão no corpo dela. Está tudo bem agora? Perguntou ele suavemente. A pele de Brianna ainda estava pegajosa ao toque, mas aquecida. Sim. Ela respirou fundo e exalou num suspiro estremecido. Tive um pesadelo. Desculpa por te ter acordado. Não faz mal. Acariciou a curva da anca dela sem parar, como alguém a acalmar um cavalo. Queres contar-me? Esperava que ela o fizesse. Embora o som de Jamie a mamar fosse rítmico e relaxante, e ele sentisse o sono a apoderar-se de si à medida que os três se aqueciam, derretendo-se juntos como cera de vela. Estava com frio, disse ela baixinho. Julgo que a colcha deve ter caído. Mas no sonho eu estava com frio porque a janela estava aberta. Aqui? Uma destas janelas? Roger ergueu a mão, indicando o retângulo turvo da janela na parede mais distante. Mesmo no meio da noite mais escura, o couro oleado que cobria a janela ficava ligeiramente mais claro do que a escuridão em redor. Não, ela respirou fundo. Foi na casa em Boston, onde eu cresci. Eu estava na cama, mas sentia frio. E o frio acordou-me no sonho. Levantei-me para ver de onde vinha a corrente de ar. Havia janelas de sacada no gabinete do seu pai. O vento frio vinha de lá, enfunando as longas cortinas brancas para dentro do aposento. O berço estava junto à escrivaninha antiga. A ponta de um cobertor branco e fino balançava na corrente de ar. Ele tinha desaparecido. A sua voz estabilizara-se, mas teve um momentâneo desconforto ao lembrar-se do terror que sentira. O Jamie tinha desaparecido, o berço estava vazio e eu sabia que algo entrara pela janela e o levara. Ela apertou-se contra ele inconscientemente à procura de segurança. Eu tinha medo daquilo, o que quer que fosse. Mas não importava, eu tinha de encontrar o Jamie. Uma das suas mãos estava fechada com força sob o queixo. Ele envolveu-a na sua e apertou-a levemente, abraçando-a. Abri as cortinas e corri lá para fora e não havia nada, apenas água. Ela tremia ao lembrar-se. Água? Ele acariciou-lhe o punho cerrado com o polegar, tentando acalmá-la. Oceano, o mar, apenas água a bater à beira do terraço. Estava escuro e eu sabia que tudo afundava indefinidamente e que o Jamie estava lá no fundo. Ele afogara-se e eu chegara demasiado tarde. Engasgou-se, mas recuperou a voz e continuou mais controlada. Mas eu mergulhei na mesma, tinha de o fazer. Estava escuro e havia coisas na água comigo. Não conseguia vê-las, mas elas passavam, roçavam por mim, coisas grandes. Eu procurava, mas não conseguia ver nada. E então, de repente, a água ficou mais clara e eu vi-o. O Jamie? Não, O Bonnet, o Stephen Bonnet. Roger forçou-se a não se mover, a não ficar tenso. Ela sonhava frequentemente. Ele pensava sempre que os sonhos que ela não lhe contava eram com Bonnet. Ele tinha o Jamie ao colo e ria-se. Fui buscá-lo e o Bonnet segurou-o no alto, fora do meu alcance. Ele continuava a fazer isso e eu tentei bater-lhe, mas ele simplesmente agarrou-me a mão e riu-se. Então ele olhou para cima e o seu rosto mudou. Ela respirou fundo e segurou os dedos de Roger em busca de consolo. Nunca vi um olhar assim, Roger, nunca. Havia alguma coisa atrás de mim que ele conseguia ver, algo que se aproximava, e isso apavorava-o de morte. Ele segurava-me, e eu não conseguia virar-me para ver e não podia fugir, não podia deixar o Jamie, e aquilo estava a aproximar-se, e de repente acordei. Ela deu uma risadinha trémula. A avó da minha amiga Gail dizia sempre que quando se cai de um penhasco num sonho, se batermos no fundo, morreremos. Quero dizer, morrer de verdade. Será que o mesmo vale se formos engolidos por um monstro marinho? Não. Além do mais, tu acordas sempre a tempo em sonhos como esse. Até agora tenho acordado. Ela pareceu um pouco em dúvida. Mesmo assim, sentiu-se aliviada do seu terror ao contar o sonho. O seu corpo abandonou a última resistência e ela respirou fundo com facilidade contra ele. E ele pôde sentir a sua caixa torácica subir sob o seu braço. Acordarás sempre. Não te preocupes mais. O Jamie está a salvo. Eu estou aqui. Manter-vos-ei aos dois em segurança. Passou o braço delicadamente sobre ela, abraçando-a, e encaixou a mão em redor do rabinho gorducho de Jamie, quente na sua fralda de linho. Jamie, com todas as suas necessidades satisfeitas, deixara-se cair num lânguido torpor, contagiante no seu abandono. Brianna suspirou e colocou a mão sobre a de Roger, apertando-a levemente. Havia livros sobre a mesa, disse ela, a sonolência começando a transparecer na sua voz, na escrivaninha do pai. Ele estivera a trabalhar, eu conseguia ver isso. Havia livros abertos e papéis espalhados por toda a parte. Havia um papel no meio da mesa, uma folha escrita, e eu queria lê-la para ver o que ele andava a fazer, mas não consegui parar. Brianna estremeceu ligeiramente e o movimento fez a palha de milho restolhar no colchão, uma minúscula perturbação sísmica no seu pequeno e aconchegante universo. Ela ficou tensa, lutando contra o sono, e depois relaxou quando a mão dele lhe envolveu o seio. Roger permaneceu acordado, observando o retângulo da janela aos poucos ficar mais claro, segurando a sua família nos braços, em segurança. O tempo estava nublado e fresco pela manhã, mas muito úmido. Roger podia sentir uma película de suor cobrir-lhe o corpo, como a que se forma no leite fervido. Não se passara mais de uma hora desde o amanhecer. Ainda não estava fora da vista da casa e o seu couro cabeludo já estava a picar, lentas gotículas de suor formando-se sob a trança na base do seu crânio. Afletiu os ombros com resignação e o primeiro fio de transpiração rastejou, fazendo-lhe cócegas pela sua espinha abaixo. Pelo menos o suor ajudava a diminuir a dor. Os seus braços e ombros estavam tão enrijecidos e doridos esta manhã que Brianna teve de ajudá-lo a vestir-se, enfiando a camisa pela cabeça e abotoando-lhe a braguilha com dedos hábeis. Sorriu consigo mesmo, Lembrando-se do que mais aqueles dedos longos tinham feito, isso afastou temporariamente a sua mente da rigidez do seu corpo e baniu a perturbadora lembrança de sonhos. Esticou-se com um gemido, sentindo o alongamento dos músculos sobre as articulações doridas. O linho limpo já estava a colar-se-lhe ao peito e costas. Jamie ia à sua frente, no trilho, com uma mancha molhada a crescer visivelmente entre as suas omoplatas, onde a tira do cantil lhe cruzava as costas. Roger notou com algum consolo que esta manhã o sogro também se movia com muito menos da sua graça habitual de pantera. Ele sabia que o grande escocês era apenas humano, mas era reconfortante ver esse facto confirmado ocasionalmente. Acha que vai chover? Perguntou Roger, apenas para dizer alguma coisa. Jamie não era de modo algum falador, mas parecia anormalmente calado esta manhã, mal falando além de um murmurado bom dia, em resposta ao cumprimento anterior de Roger. Talvez fosse do dia cinzento, com a sua ameaça ou promessa de chuva. O céu curvava-se baixo e embotado, como o interior de uma tigela de estanho. Uma tarde, dentro de casa, com a chuva a bater nas peles oleadas das janelas e o pequeno Jamie enroscado tranquilamente como um arganaz para uma sesta, enquanto a mãe tirava a combinação e vinha para a cama, na suave luz cinzenta. Sim, bem, algumas maneiras de começar a suar eram melhores do que outras. Jamie parou e ergueu os olhos para o céu cada vez mais carregado. Fletiu a mão direita, fechando-a, e em seguida abrindo-a devagar. O quarto dedo, rígido, tornava difícil algumas tarefas delicadas, como escrever, mas fornecia um duvidoso benefício em compensação. As articulações inchadas pronunciavam a chuva com a confiabilidade de um barómetro. Jamie fletiu os dedos e ofereceu um débil sorriso a Roger. Nada além de uma pequena dor aguda, disse ele. Nenhuma chuva, antes do cair da noite. Esticou-se, relaxando as costas em antecipação, e suspirou. Vamos pôr mãos à obra? Roger olhou para trás. A casa e a cabana tinham desaparecido. Franziu o cenho para as costas de Jamie, que já se distanciavam, ponderando. Eram quase 800 metros até ao novo campo. Tempo de sobra para uma conversa. Mas não era o momento certo. Ainda não. Era um assunto a ser tratado, cara a cara. E durante o tempo livre. Mais tarde, portanto, quando parassem para almoçar. A floresta estava silenciosa, o ar parado e pesado. Até os pássaros estavam quietos. Apenas uma outra saraivada de metralhadora de um pica-pau a quebrar o silêncio. Ziguezaguearam pela floresta no seu caminho, silenciosos como índios na camada de folhas apodrecidas, e emergiram de um bosque cerrado de carvalhos pequenos e frondosos, tão repentinamente que fizeram um bando de corvos levantar voo com os seus granidos estridentes, abandonando a terra recém-revolvida, como demónios fugindo do inferno. Santo Deus! Exclamou Jamie, benzendo-se involuntariamente. A garganta de Roger fechou-se e o seu estômago contraiu-se. Os corvos estavam a alimentar-se de alguma coisa deitada na cavidade deixada por uma árvore arrancada pela raiz. Tudo o que ele podia ver, acima dos montículos de torrões de terra revolvida, era a curva pálida do que parecia perturbadoramente ser igual à curva nua de um ombro. Era de facto um ombro nu de um javali. Jamie tocou com repugnância os sulcos profundos no flanco do animal. Roger podia ver a movimentação fervilhante das moscas dentro das cavidades vermelho-escuras, quase negras. Urso? Perguntou ele, agachando-se ao lado de Jamie. O sogro abanou a cabeça. Felino. Afastou os pelos ralos, duros, atrás da orelha e apontou para as perfurações azuladas nas dobras de gordura. Partiu-lhe o pescoço com uma única dentada. Estás a ver as marcas das garras? Roger tinha visto, mas não tinha o conhecimento necessário para diferenciar as marcas das garras de um urso das garras de uma pantera. Aproximou-se mais para ver melhor, gravando o padrão na memória. Jamie levantou-se e limpou o rosto na manga da camisa. Um urso teria levado mais da carcaça. Esta mal foi tocada. Mas os felinos fazem isto, matam e abandonam. Depois voltam, dia após dia, para comer pequenas porções. Apesar de pegajoso como estava, os pelos da nuca de Roger eriçaram-se com um calafrio. Era muito fácil imaginar olhos amarelos nas sombras do bosque atrás dele, fixos em fria avaliação, no ponto onde o crânio se encontrava com a frágil espinha dorsal. Ainda estará por perto? Ele olhou em volta, tentando parecer descontraído. A floresta estava como sempre, mas agora o silêncio parecia artificial e sinistro. Jamie afastou algumas moscas curiosas, franzindo a testa. Sim, talvez. Foi abatido recentemente. Ainda não há vermes. Fez um gesto com a cabeça, indicando o ferimento aberto no flanco do javali. Depois agachou-se para pegar nas pernas rígidas. Anda, vamos pendurá-lo. É muita carne para ser desperdiçada. Arrastaram a carcaça até uma árvore com um galho forte e baixo. Jamie enfiou a mão dentro da manga e puxou um lenço encardido para amarrar à volta da cabeça e evitar que o suor escorresse para dentro dos seus olhos. Roger tateou à cata do seu próprio lenço, cuidadosamente lavado e passado, e fez o mesmo. Conscientes da dificuldade que era lavar roupa, tiraram as camisas limpas e penduraram-nas num amieiro. Havia corda no campo, deixada ali depois de ser usada para deslocar os cepos das árvores derrubadas na limpeza do terreno. Jamie enrolou várias vezes as patas dianteiras do animal com um pedaço da corda, depois atirou a ponta livre por cima do galho no alto. Era um javali adulto, com uns 100 quilos de carne sólida. Jamie fincou os pés no chão e puxou a corda, grunhindo com um esforço repentino. Roger prendeu a respiração ao baixar-se para ajudar a içar o corpo rígido. Mas Jamie tinha razão. Estava fresco. Havia o cheiro natural do javali, mais ténue com a morte, e o odor mais ácido e penetrante de sangue. O pelo áspero raspou a pele da sua barriga quando ele passou os braços em redor da carcaça e ele rilhou os dentes, reprimindo uma careta de nojo. Há poucas coisas mais inanimadas do que um javali grande e morto. Então, com uma palavra de Jamie, e a carcaça estava presa. Ele soltou-a e o javali balançou devagar de um lado para o outro, um pêndulo de carne. Roger estava banhado em suor. Mais do que o esforço de erguer o animal, poderia explicar. Havia uma grande mancha de sangue castanha no seu peito e barriga. Ele esfregou a base da mão sobre a sua barriga, misturando o sangue ao suor. Olhou em volta outra vez. Nada se mexia entre as árvores. As mulheres vão gostar, disse ele. Jamie riu-se, tirando a adaga do cinto. Acho que não. Vão ficar acordadas quase a noite toda a limpar e a salgar. Fez um meneio de cabeça na direção do olhar de Roger. Apesar de estar perto, não virá perturbar-nos. Os felinos não caçam presas grandes, a menos que estejam com fome. Olhou ironicamente para o flanco dilacerado do javali pendurado. 3 quilos de bacon de primeira. Deverão satisfazê-lo por enquanto, creio eu. Caso contrário, olhou para a sua longa carabina, apoiada, carregada, no tronco de uma nogueira próxima. Ele segurou o javali enquanto Jamie o estripava. Depois enrolou a fétida massa de intestinos no pano que embrulhava o seu almoço. Enquanto Jamie pacientemente trabalhava para acender uma fogueira com gravetos verdes que manteriam as moscas longe da carcaça pendurada, sujo e a feder a sangue, fezes e suor, Roger atravessou o campo até ao riacho que atravessava o bosque. Ajoelhou-se e lavou-se, braços, rosto e torso, tentando livrar-se da sensação de estar a ser observado. Mais do que uma vez, ele atravessara uma charneca deserta na Escócia e, de repente, um veado adulto irrompia do nada diante dele, surgindo como que por magia das urzes aos seus pés. Apesar das palavras de Jamie, estava plenamente consciente de que algo na paisagem tranquila podia abruptamente destacar-se e adquirir vida num estrondo de cascos ou no rosnado repentino de dentes. Enxaguou a boca, cuspiu e bebeu longamente, forçando a água a passar pela garganta que continuava apertada. Ainda podia sentir a rigidez fria da carcaça de javali, ver a terra endurecida nas narinas, as órbitas em carne viva, onde os abutres bicaram. A pele dos seus ombros arrepiou-se, arrefecida tanto pelos seus pensamentos como pela água fria do ribeiro. Não havia muita diferença entre um porco e um homem, da carne à carne, do pó ao pó. Um golpe bastava. Devagar esticou-se, lembrando-se com prazer de porque é que os seus músculos estavam doridos. Ouviu-se um grasnido rouco no alto do castanheiro. Os corvos, manchas negras nas folhas amarelas, exteriorizando o seu descontentamento ao roubo do seu banquete. Onde iremos jantar esta noite? Cantarolou baixinho, a canção escocesa dos corvos, erguendo os olhos para eles. Aqui não, seus filhos da mãe, vão-se embora. Cheio de repulsa, pegou numa pedra da margem do riacho e atirou-a para o meio da árvore com todas as suas forças. Os corvos debandaram numa revoada de grasnidos estridentes e ele voltou para o campo, soturnamente satisfeito. Mas ainda sentia um nó na barriga e a letra da canção dos corvos ecoou nos seus ouvidos. Vais sentar-te no osso branco da sua garganta e eu bicar-lhe-ei os seus belos olhos azuis. Com o caracol do seu cabelo louro, teceremos o nosso ninho quando ele precisar. Jamie olhou-lhe para o rosto quando ele voltou, mas não disse nada. Além do campo, a carcaça do javali estava pendurada por cima do fogo, os seus contornos ocultos em rolos de fumo. Eles já tinham cortado as cercas, feitas dos pinheiros jovens que tinham arrancado. As toras de casca áspera jaziam prontas junto à borda da floresta. Mas a cerca teria pilares de pedra, pedras encaixadas, sem argamassa unindo as hastes horizontais de madeira. Não uma dessas cercas simples em zigue-zague, apenas para marcar os limites do terreno ou manter os veados afastados, mas uma cerca suficientemente sólida para aguentar os empurrões de javalis de 150 a 200 quilos. Ainda este mês levariam ali para dentro os porcos que tinham sido soltos na floresta para viverem livremente, engordando com os frutos e sementes dos castanheiros que forravam o chão numa espessa camada. Alguns teriam sido mortos por animais selvagens ou por acidente, mas provavelmente restariam uns 50 ou 60 para abater ou vender.